Como é que foi com a sua família, naqueles dias até o telhado ser reconstruído, como ficaram em casa de familiares? Como é que foi a sua mãe? A minha irmã. Você teve na sua irmã. E a minha mãe está no ar. Está no lar, até ainda está. Ainda está. Mas agora, pronto, já está pronta para ser realizada, mas aqui ela quer ver se ela vai continuar lá, está a fazer o acordo. Porque está um bocadinho fechado, porque eu, a minha pequena reforma, infelizmente, como faleceu o meu marido. Estamos a tentar. Há 10 anos e eu tenho uma pequena pensão dele, não me dá para nada. Pois, claro. Ouça, o primeiro passo é aqui reconstruir a sua casinha para poder começar a reconstruir a vida a partir daqui, está bem? Exatamente. E obrigado por ter aqui recebido na sua casa, está bem?